Melhores pro meu povo, sobretudo que minha voz está no ar, está no ar. Ei, passou o tempo e eles me aqui, resisti, na fé prossegui, não desisti, lutarei até o fim, por você e por mim. Por vários motivos prossegui, e cheguei até aqui por minha família, meus manos, pela quebrada que nasci. Em 2009, mas um moleque sonhador, preto e pobre, que sonhava ser jogador quando criança, mas que mudou totalmente ao ouvir Nego Drama, que viu no rap a forma de ajudar seus irmãos das ruas do CB, da Travessa, Muniz, Falcão. E desde então, venho carregando a bandeira, rimando nossas vidas entre alegria e tristeza. E quantas tretas, fitas, momentos inesquecíveis, vários obstáculos, mas continue firme, resistindo às armadilhas do opressor, levando ideias positivas em meio a tanta dor. É por amor, sim, jamais por cifrão, escrevo pra resgatar, não pra ser hit de verão. É por dias melhores pro meu povo, sofredor, que minha voz está no ar, está no ar. Ei, faz o tempo e eles me aqui, resisti, na fé prossegui, não desisti, lutarei até o fim, por você e por mim. Com vários motivos sigo na luta, firme e forte, na fé sempre, mantendo a conduta de quem foi a culpa, sem resposta, várias perguntas, quem deu a fuga, favelado, burguês, quem é rei, quem é réu, me diz vai, eu não sei, procurando a paz que ainda não encontrei. Sorrisos move o mundo, amém, se desfaz do mal, ele não te faz bem, maldade prevalece, esperança envelhece, beijo, cash, respeito não esquece, a repressão não me fez parar, o amor e a fé me fez continuar, não importa como vamos chegar, a vitória chega pra quem não para de acreditar. É por dias melhores pro meu povo, sofredor, que minha voz está no ar, está no ar. Ei, passou o tempo e eis me aqui, resisti, na fé prossegui, não desisti, lutarei até o fim, por você e por mim. Pelo amor que eu faço, meus corre, nunca duvido ao dizer que você pode, você vê se comete um pouco de sorte, o jogo acaba só quando você morre. Oh, oh, oh, oh, oh. Mano de Arilô, sei que me entende, por isso não se rende, também não se vende, nem carrega os pentes e arma em nossa mente. Ouça a minha voz, quem é contra nós? E quem vai perder? Não consigo responder. Sou apenas mais um louco na sul, querendo juntar notas azul. Muitos querem ver eu cair, ser feliz ninguém vai me impedir. O inimigo não quer ver eu sorrir, só lamento, vai ter que me engolir. É por dias melhores pro meu povo, sofredor,